Tagamanso, sim, o senhor não viu. A Académica empatou este jogo aqui. Teve um penalti a seu favor que não foi marcado. Portanto, foi gamada. Foi roubada. Isto viu hoje aqui. Foi um escândalo. Prognósticos. Só no fim do jogo. Estou contente pelo resultado. Fica a saber todos os pormenores do fim de semana desportivo. Falta força, falta frescura. Frescura. Falta outra coisa também. Prognóstico. Duas horas em que o desporto é rei, na Rádio Universidade de Coimbra. Boa noite, durante a próxima hora não vamos ter palpites nem apostas, vamos ter prognósticos. Hoje, dia 18 de outubro de 2010, o desporto está mais uma vez na antena da Rádio Universidade. Miguel Fonseca e Rui Mário Oliveira, os comentadores residentes do Prognósticos, já estão em estúdio. Quem também se encontra connosco é Lionel, o entrevistado do Prognósticos de hoje. Antes da conversa com Lionel, temos o resumo dos resultados das secções desportivas da Associação Académica com a Cláudia Ferreira. No voleibol, a Académica perdeu com o Sporting Clube das Caldas por 3-2. A equipa que ganhou na última jornada em casa foi no passado sábado, às Caldas da Rainha, jogar para a segunda jornada do campeonato. O handball feminino ainda não conseguiu superar os maus resultados da semana passada. Voltou a perder, e desta vez frente ao Manuel Passos por 31-24. Um jogo disputado no pavilhão Quinta de Marrocos, em Lisboa. Continuando com os maus resultados do fim de semana, a equipa de rugby perdeu em Monsanto no sábado, frente aos campeões nacional do direito. Um jogo que sofreu uma reviravolta na segunda parte, já que os pretos estavam a vencer com 9 pontos de avanço. O duelo terminou 49-22. No hóquei em patins, as notícias são boas. No sábado jogaram em casa com o Marinhense e venceram por 8-2. Um resultado que serve para esquecer a derrota da última jornada e trazer de novo a esperança de uma subida de divisão. No futebol, a equipa de iniciados da Associação Académica de Coimbra jogou em casa no sábado com o Fátima e ganhou por 2-1. Ainda no futebol, a equipa de séniores ganhou ao Febres no domingo por 1-0, um jogo para a quarta jornada do campeonato da Divisão de Honra. E por fim, o basquete entrou com o pé direito no campeonato. Venceu o Penafiel por 81-68 no primeiro jogo da temporada que se realizou no sábado. Muito bem. No que diz respeito ao futsal, Carolina Silva, obtiveram um resultado muito negativo. É verdade, a Académica perdeu em Vagos frente ao Covão Lobo por 5-1. O primeiro gol da equipa da casa foi marcado logo aos 6 minutos. Ivan ainda empata perto do final do primeiro tempo, mas os lobitos marcam a segundos do intervalo. A Briosa acaba assim a primeira parte com menos um jogador em campo e mais um golo sofrido. Na segunda parte, a Académica recorre à tática do guarda-redes avançado, mas nem isso lhe vale e o resultado acabou por ser 5-1 para os lobitos. Esta foi a primeira derrota da Académica de Coimbra esta época na 2ª Divisão Nacional do Futsal. É, e passemos para o futebol de campo e comecemos pelos miúdos. Este fim de semana só jogaram os iniciados, que venceram fora o Marinhense por 8 golos sem resposta. Passando para a Briosa, este fim de semana houve Taça de Portugal e a deslocação à Vila de Cesar trouxe uma vitória arrancada a ferros já no último minuto do prolongamento. Este jogo da terceira eliminatória da Taça de Portugal opunha a Académica a uma equipa da 2ª Divisão, mas o Cesarense obrigou os estudantes a ir a prolongamento. Marcou para a Briosa Diogo Valente aos 27 minutos, a equipa anfitriã empatou 10 minutos depois do regresso do intervalo e foi o suplente Bischoff a desfazer a igualdade quando já cheirava a decisão por grandes penalidades. A Académica jogou com um 11 diferente do habitual, Luís Nunes, Habib e Lionel entrando ainda o pouco utilizado Amaury Bischoff. Mário e Miguel, já discutimos esta questão no último fim de semana relativamente ao último jogo, mas há sempre um risco que se corre quando se dão minutos a jogadores menos utilizados. Jorge Costa deve ou não aproveitar estas competições extracampeonato para rodar e dar mais minutos aos atletas que não costumam ser titulares? Bom, nós tínhamos falado aqui a semana passada que até há duas semanas na antevisão destes dois jogos das taças poderia ser uma oportunidade para tal. Vimos a semana passada que a primeira experiência pelo menos foi mal sucedida e portanto penso que Jorge Costa esta semana terá pelo menos mantido um pouco mais a estrutura base da equipa, digamos apenas com três alterações, com as titularidades de Luís Nunes do Habib ou para a pessoa, portanto também gostava de esclarecer depois uma vez por todas este nome do jogador, que também não entendo esta duplicidade, e do Lionel a titulares. E de facto, eu acho que estávamos há pouco aqui a ver, e este foi de facto um fim de semana negro. A única coisa que se safou e foi claramente a passagem de eliminatória. Aliás, o próprio Jorge Costa o assumiu, porque os níveis exibicionais da equipa da Académica neste fim de semana ainda estiveram bastante abaixo daquilo que se passou no fim de semana passado. E portanto, penso que o balanço destas duas rondas, Taça da Liga e taça de Portugal, é certo que o que interessa é passar, mas de facto deixa um sabor amargo. E eu acho que, à semelhança do que fiz aqui há duas épocas atrás, e do que também grande parte ou alguns elementos da Mancha Negra ontem terão tentado transmitir, acho que os jogadores da Académica estão a dever-nos, a nós sócios, uma exibição digna dos pergaminhos e digna do percurso desta época. E acho que isso vai acontecer na próxima sexta-feira com o Nacional. Eu queria só pôr aqui, enfim, alguma água na fervura, apesar de tudo, porque enfim, acho que há algumas condicionantes que temos que ter em atenção. Naturalmente que o facto de jogarmos com uma equipa de um escalão inferior, neste caso da segunda B, serve para essa mesma equipa e para os jogadores dessa equipa como um fator de motivação extra. Enfim, é como ao fiambre da perna, não é? Que é extra. Portanto, é exatamente a mesma coisa. E sem dúvida que esses jogadores, obviamente, que agarram esta oportunidade, porque sabem que estão a ser que o jogo vai ser filmado, vai ser transmitido nas televisões, enfim, os resumos, etc. E portanto, esses jogadores jogam como se aquilo fosse o último jogo da vida deles, principalmente se jogarem contra a Académica. Portanto, mais relevante se torna. Obviamente que isso também deveria servir. Portanto, esse é um fator de motivação extra e, de alguma forma, esses jogadores têm uma motivação que os jogadores da Académica, se calhar acontece-lhes o contrário. Ou seja, quando o Jorge Costa procura, enfim, colocar alguns jogadores, dar minutos de jogo a alguns jogadores, espera também que esses jogadores encontrem eles próprios essa motivação. E o que eu acho que se passou, principalmente nestes dois últimos jogos, que era o da Taça da Liga, que era o da Taça de Portugal, é que eu penso que os jogadores não conseguiram encontrar essa motivação. Haverá alguns motivos, enfim, será que os jogadores não pensam que acabam por resolver o jogo, enfim, porque sendo equipas de escalões inferiores, mais cedo ou mais tarde conseguirão resolver as partidas. Viu-se que contra o Arouca isso não resultou. Contra o Cesarense, que é obviamente uma equipa muito inferior à da Académica, estivemos a dois minutos de ir às grandes penalidades. E sabemos nós que as grandes penalidades poderiam ter como desfecho a eliminação da Académica. Ou seja, eu acho que o fator principal, tirando alguns casos pontuais, é um fator motivacional. E portanto eu penso, não quero acreditar que o Jorge Costa, tendo sido um jogador que ele próprio encontrava motivação em tudo aquilo que fazia, que não tenha conseguido transmitir essa motivação. Eu penso é que provavelmente, e está aqui o Lionel, que depois provavelmente nos poderá dizer alguma coisa sobre isso, se calhar os jogadores não quiseram, alguns obviamente, não quiseram aproveitar essa oportunidade de eventualmente conseguir colocar ainda mais dores de cabeça ao Jorge Costa na escolha da equipa que vai jogar na próxima sexta-feira. E depois há aqui uma situação que me fez alguma estranheza até antes do jogo, foi relativamente a algumas das opções para este jogo. Por exemplo, a ausência do Pedrinho, passa a titular a não convocado. O Carrinho, mais uma vez, volta a ficar fora das opções. O próprio Grilo, que se falou durante a semana que poderia ter uma oportunidade a titular neste jogo, até em face da exibição descolorida do Papa Sou no jogo com o Arouca e que ontem voltou a repetir. Aqui, de facto, não houve grande, a meu entender, não houve grande coerência nas opções de Jorge Costa para estes dois jogos, sinceramente. E, portanto, por exemplo, em termos laterais, tenho muitas dúvidas quais deverão ser os laterais para sexta-feira. Eu, se fosse treinador da Académica, seria o Pedrinho e Hélder Cabral, em função do rendimento, porque o Adi... Eu tenho sérias dúvidas, por aquilo que eu ouvi e por aquilo que eu li, enfim, parece-me que o Hélder Cabral também esteve uns furos abaixo daquilo. Mas está no golo, a assistência do golo, o primeiro golo é dele, tem a primeira oportunidade de golo. E o Hélder Cabral, em face do Adi, do que eu sou com o Adi, Se eu fosse treinador da Académica, outra vez, volto a dizer, a penitência do Adina duraria mais uns tempos, em função das duas expulsões em quatro jogos, de que nos últimos anos só tivemos um mau exemplo. O Litos, que foi capitão do Boavista, passou pela Académica e também à quinta jornada também tinha duas ou três expulsões e viu a porta de saída aberta em dezembro. Esperemos que isso não aconteça. E portanto, eu neste momento, claramente, colocaria o Pedrinho e o Hélder Cabral. Pedrinho é titular com o Arouca, hoje, esta vez não é chamado. O Carreño, foram vossos próprios que disseram que terá entrado bem no jogo. Seria um jogo até nesta partida para a Taça de Portugal que estaria talhado para as suas características. Nem foi convocado. Miguel Fidalgo tinha feito um golo excelente a semana passada, desta feita passou despercebido. De facto, aqui uma inconstância muito grande nestas duas semanas, e eu acho que de facto destas duas semanas o que se ressalva é claramente a passagem de eliminatória da Taça, porque a Taça da Liga, volto a frisar, está longe de estar resolvida, até porque os golos fora não contam, e portanto teremos que começar do zero na segunda mão frente ao Arouca no estado de cidade de Coimbra, que, volto a dizer, nos últimos anos tem sido um terreno aziago para a Académica em termos de competições a eliminar. E portanto, destas duas semanas que foram, digamos, como Jorge Costa referia há uns dias atrás, como que o deixar o campeonato de molho durante duas semanas, eu penso que de facto, porventura, aquela alteração do jogo com o Arouca talvez não tenha sido mais positiva. Mais positiva. Foi para descongestionar um pouco o calendário ali no entre o jogo com o Nacional e o jogo com o Porto. Eu se calhar teria optado por dar descanso aos jogadores no fim de semana passado, e porventura a motivação poderia ser outra no jogo da Taça, mas isso não, mas eu quero acreditar que a equipa vai dar uma resposta. Sim, eu acho que sim, claramente penso que tem questão com a focalização para o campeonato, muito embora também sim, enfim. Eu continuo a achar que não chega, que acho que, facto, eu acho bonito, que o jogo de Leiria, a segunda parte do jogo de Leiria, se calhar foi o início de alguma instabilidade no sentido de aqueles dois golos sofridos no acabar do jogo, se calhar de alguma forma fizeram esmorecer um pouco aquela motivação que a equipa tinha tido e que tinha dado provas nos jogos todos anteriores. Portanto, tirando o jogo de Aveiro, mas o jogo de Aveiro claramente foi uma exceção naquele percurso daquelas primeiras jornadas. Portanto, digamos que aquela segunda parte, aquele final de segunda parte em Leiria, se calhar, de alguma forma, deixou algumas marcas, e estes dois jogos, quer com o Arouca, quer com o Cesarense, enfim, de alguma forma mantiveram este nível exibicional abaixo do que aquilo que a equipa nos tem habituado. Mas estou perfeitamente convencido que agora, na sexta-feira, para o campeonato, a postura da Académica vai ser completamente diferente, até porque joga em Coimbra, perante o seu público, perante os seus adeptos, e portanto dará com certeza, estou plenamente convencido disso, dará com certeza uma resposta positiva e fará com certeza um bom jogo. Até porque, da última vez que esteve aqui o Diogo Valente, prometeu que ia marcar mais golos e já cumpriu, e portanto hoje está aqui o Lionel, e eu estou ansioso para começar a ouvir falar e saber quais vão ser as promessas, do Lionel. Vamos passar já para Lionel. Lionel, boa noite. Desde já agradecer a tua presença aqui nos estúdios da Rádio Universidade. Antes de lançar a primeira pergunta, é tempo também para avisar quem nos está a ouvir que a página do Prognósticos no Facebook está ativa, e quem quiser lançar-nos as perguntas online para passarmos para o Leonel pode aproveitar. Prognósticos, não confundir com Prognósticos, que é uma página que anda alguns perdida no Facebook só para irritar. Portanto, aproveitem, e se quiserem colocar questões, não tenham medo. Leonel, esta vitória, vocês sofreram muito para ganhar a equipa do Cesarense. Há esta questão dos jogadores menos utilizados, como dizia o Rui Mário, que também há a questão da motivação da equipa adversária, mas um jogador que tenha uma oportunidade de entrar nestes jogos para conseguir ganhar um lugar no 11, também não devia dar 200% para isso? Não deveria ter sido uma tarefa mais fácil vencer o Cesarense? Boa noite, eu agradeço a oportunidade. Claro, todos os jogos a gente entra com esse pensamento de atuar bem, de jogar bem e ao final sair com a vitória. Mas como todos sabem, hoje no futebol não tem jogos mais fáceis. E o que aconteceu no jogo passado, a gente encontrou uma equipe que dificultou muito pra gente. E procuramos ali na primeira parte procurar matar o jogo o mais rápido possível. Mas a equipe deles estavam também jogando bem. Não podemos tirar o mérito da equipe do Cesarense. E na segunda parte, nossa equipe voltou um pouco meio desacordada, meio desconcentrada. Mas a todo jogo a gente estava procurando o resultado positivo. E infelizmente a gente não estava conseguindo chegar na baliza adversária. Mas no final ali o Bischoff entrou e foi feliz ali na falta que ele cobrou. E portanto eu penso que também não fizemos uma grande partida. E também não fizemos lá uma partida assim para dizer que foi a pior que fizemos até então. Mas o importante foi que a gente conseguiu uma vitória. E isso serve de lição para a gente, para continuarmos a trabalhar aí. E é claro também, o Mister conversar com a gente, para a gente acertar os erros que foi feito nesse jogo, para que não possa acontecer novamente. Incrivelmente, neste jogo, só pelo menos pela informação que eu consegui recolher, estive a procurar na Federação Portuguesa de Futebol, mas essas coisas não são importantes pelos vistos. Todos os cartões amarelos foram para os jogadores da Académica. Isto denota algum nervosismo por parte dos jogadores durante esta partida? Vocês estavam nervosos, estavam inquietos durante o jogo? Não é bem essa palavra, inquieto e nervoso. Depende da altura do jogo, como que está a situação. A equipe deles estava motivada naquele momento, principalmente depois de terem feito o gol. E jogando em casa com a torcida deles também, a motivá-los. E as substituições que o treinador fizeram também, e os que entraram também entraram com muita vontade. E dificultou bastante, mas em questão dos cartões, isso faz parte. A equipe que está procurando vencer também está tentando não permitir que a equipe adversária chegue na nossa baliza. Então a gente estava procurando ali matar algumas jogadas e infelizmente foram faltas para serem cartões. Mas pronto, agora é acertar esses erros aí para que não ocorra mais. Tu levas dois golos no campeonato. Um deles, um golo fantástico contra o Benfica do meio da rua. Outro contra o Guimarães, em que fintaste quase meia equipa dentro da área e fizeste 3-1. Mas ainda não ganhaste a titularidade. O que é que falta? É uma questão de adaptação ou é a concorrência que é muito forte? Faz parte as duas coisas, né? Mas eu cheguei depois da equipe, eu fui o último a chegar. E pelo que eu entendi, a equipe já estava quase formada já, e eu respeito, porque é uma decisão do treinador, eu tenho que estar trabalhando e aos poucos conquistar o meu espaço. Mas vou continuar trabalhando, eu tenho certeza que novas oportunidades virão e eu tenho que estar preparado fisicamente e de qualquer forma eu tenho que entrar para ajudar a equipe. Uma pergunta que é quase uma praxe aqui do Prognósticos e que nós fazemos praticamente a todos os jogadores, pelo menos a todos os jogadores que já aqui vieram. Quais é que foram os fatores que pesaram na hora de escolheres a Académica como teu clube para esta época? Procurei saber, muitos amigos me falaram bem da Académica, por exemplo, o Hugo Leal, eu estive com ele na Espanha, ele me falou muito bem da equipe, falou que a cidade era muito boa, que o ambiente também era muito bom e as condições de trabalho também nos favorecia. Me falou também do treinador, que ele já trabalhou com o treinador, que é um grande amigo dele particular, e com o Joiano também, que já foi jogador aqui. Então essas coisas favoreceram bastante para que eu pudesse escolher a Académica. Miguel, Rui, Pedro Colasso. Eu só queria perguntar era se o Lionel já começou a ensinar ao Bischoff a marcar golos, não é? Porque o golo que o Bischoff marcou é um golo à Lionel, portanto isso é bom. Não, eu era o que eu perguntava ao Diogo Valente na semana passada e faço ao Lionel a mesma pergunta. Isto porque a Académica tem marcado em todos os jogos. Todos os jogos marca golos, enfim, que era algo que não acontecia na Académica nas últimas épocas. E, portanto, esta veia goleadora também passa muito pela postura do Jorge Costa perante vocês, que incentiva para que vocês arrisquem, que não tenham medo de chutar. É isso que sentes isso também da parte do treinador? Ou seja, não tenham medo de arriscar para conseguir marcar golo, não é? Com certeza. Acho que o treinador sempre conversa com a gente durante os treinamentos e passa a confiança. E a gente procura estar treinando forte a parte de finalização também, para que possamos chegar no dia do jogo e concluirmos bem. Então temos que aproveitar as oportunidades, sermos otimistas também ali na hora de finalizar, e porque oportunidade num jogo pode ser só uma para a gente tem que estar atento e procurar aproveitá-las. Leonel, já jogaste em Portugal, não é? Já jogaste no Boa Vista. E no Setúbal. Estiveste em Espanha. Conhecias a realidade da académica, do campo de treinos, enfim, do estádio, dos sócios, dos adeptos. Tens ideia tens ideia de que a académica não é só um clube de futebol, é muito mais do que isso. Vocês têm essa ideia, principalmente para os jogadores estrangeiros, enfim, para os portugueses será mais fácil porque estão em Portugal, mas tu que também, como já jogaste em Portugal, tens essa ideia, vocês têm essa ideia de que a Académica é efetivamente um clube, uma equipa diferente? Não tinha, né? Mas a partir do momento que eu cheguei aqui e comecei a trabalhar e vi que as pessoas são realmente fanáticas pelo clube e que o clube é um grande clube, e eu vi também que pela estrutura da Académica, né, tem que pensar em coisas maiores, né, do que simplesmente a manutenção. Então a gente pede também a confiança de todos, porque a gente tá, o grupo está unido, a gente vai procurar e fazer um bom campeonato, e estamos trabalhando para isso. O grupo tá forte, e não está fácil, como você disse, ganhar uma posição ali na equipe titular, mas se todos estiverem trabalhando bem, o mister vai ter dor de cabeça para escolher. Então a gente tem que estar focado no nosso trabalho para que a gente possa entrar e dar conta do recado. Mas deixa-me só fazer só mais esta. Vocês têm noção de que efetivamente os sócios, os adeptos, este ano esperam da parte da equipa, têm elevadas expectativas da parte da equipa, e vocês também são responsáveis porque efetivamente começaram a época bem, começaram a época a jogar bem, a marcar bons golos. Aliás, os melhores golos do campeonato até agora são claramente os golos da Académica, os teus, o do Sogu, enfim. Vocês têm consciência de que os adeptos, se calhar, têm obras porque têm expectativas de que a Académica possa fazer aquilo que espera um campeonato, ainda tem fatimento. Quando as pessoas de grupo em de alcance, ou que vão cobrar, só que a gente pode dar mais. A gente está com fazer, começar a ser poder também, e vai fazer uma coisa, né? Nesta equipa, se fosse o treinador da Académica, se tivesse que escolher, jogaria mais pela direita, mais sobre a esquerda, ou as suas características são mais de jogar solto na frente de ataque? É diferente. Eu, no Brasil, na verdade, eu era meio campo, né? Jogava mais como 10. E quando eu cheguei para cá, eu cheguei como meio pro Boa Vista, e o Jaime Pacheco viu, que disse que poderia usar minha velocidade ali como extremo, e a partir de então eu não desci mais pro meio campo. Mas já que eu estou jogando como extremo, para mim não tem escolha, tanto na direita como na esquerda, para mim é indiferente. Relativamente, já agora, também tenho tido alguma dessa preocupação para os jogadores porventura menos conhecidos. Gostaria que o Leonel nos fizesse só um breve resumo da sua carreira no Brasil, e relativamente à experiência que teve no Salamanca, como é que a compara com as experiências que teve em Portugal, nomeadamente no Setúbal e na Boa Vista, uma vez que sabemos que a Académica está num patamar muito acima de Salamanca, portanto nem vale a pena estar a comparar. Bom, eu no Brasil eu fui revelado pelo Vila Nova, né, em Goiânia, onde eu passei 5 anos ali, 3 delas na categoria, e mesmo no final eu fui campeão. Então, as pessoas estão funcionando, não, né? Ele virou, o Marcelo me virou no jogo e começaram a conversar comigo, e foi alguns dias de negociações. Foi daí então que em 2007 eu vim para o Boa Vista e fiz uma época razoável, mas para mim foi a primeira época, para mim eu considero boa, porque a primeira época sempre é mais de adaptação. E logo que eu fui pro Vitória de Setúbal, as coisas também não correram tão bem, mas eu fui o único jogador que fiz todos os jogos. Fui para todos os jogos, não fiz todos os titulares, mas fui o único jogador que foi para todos os jogos. E no Salamanca foi uma época que a gente estava na primeira volta, que a gente fala, a equipe estava bem. Mas aí começou a mudar o treinador e entrou um argentino, e dizem que argentino não gosta muito de brasileiro por causa da rivalidade. É mentira, os argentinos adoram os brasileiros. Não, nada contra os argentinos, mas aí eu comecei a jogar pouco, né? E bom, e acabou a época lá, a gente aí no final tava lutando para não cair mesmo, para não descer, mas felizmente conseguimos aí a manutenção. E resolvi então, tinha algumas coisas no Brasil também, mas tinha o interesse da Académica, eu resolvi voltar para Portugal. E estou feliz aqui, espero ajudar a Académica da melhor maneira aí, com gols e com passes. e deixar as pessoas felizes. O contrato quantos anos é? Não? Só uma época só. Esta época só. Até porque há pouco estávamos a falar aqui da trajetória do Lionel, estava-me a lembrar da sua experiência no Boa Vista e aquele hat-trick que marcou, não me recordo o clube, Passos Ferreira. Passos Ferreira, num jogo que ficou 4-3 ou 5-4. 4-3. Assim, e lembro-me que o Lionel é um jogador que vai subindo o rendimento ao longo da época, portanto. O melhor Lionel porventura ainda estará para ver. Muito embora melhor do que aquele gol da primeira jornada na Luz, dificilmente vamos ter, como disseram desde logo a pleia de comentadores nacionais, que seguramente aquele gol na Luz estará no final da época, nas 30 jornadas, no top 5 dos golos do campeonato. Mas ele até pode marcar golos com o joelho. Exatamente. Ou até pode marcar com a mão. Desde que marque. Visto, exatamente. Agora, dá-me ideia que, de facto, o Lionel é um jogador que vai crescendo ao longo da época, que não é um jogador que exploda logo de início. Pelo menos essa experiência no Boa Vista deu-me a entender que assim seria. E, portanto, penso que, de facto, existe aqui margem para o Lionel ir crescendo e, inclusivamente, poder até, numa quebra de forma ou do Sogo, ou do próprio Diogo Valente, entrar com mais efetividade na equipa. Antes de continuar, queria só aproveitar para abrir os microfones aos ouvintes, para todos aqueles que estiverem a ouvir e quiserem colocar questões ao Lionel, quiserem comentar, deixar alguma opinião, devem ligar para o 239-410-427, 239-410-427 é o número para o qual devem ligar. Miguel, continua, por favor. Estávamos a gostar muito de ouvir. Não, estava a dizer isso, que de facto me parece claramente que o Lionel é um jogador que penso que tem sido utilizado em todos os jogos como é quase que o 12º jogador da equipa. Penso que em termos de tempo de utilização, não, foi titular agora a primeira vez, mas tem sido sempre uma opção em todos os jogos. Tem estado também bem fisicamente, portanto não tem havido qualquer impedimento da sua parte, e eu acho que de facto temos que esperar que efetivamente o seu rendimento vá em crescendo, porque efetivamente depois de uma época em Espanha, como ele próprio disse, com algumas dificuldades, sobretudo na parte final da época, claramente acho que será de esperar que o seu rendimento vá em crescendo. Vou ser sincero, quando da pré-época ouvi falar que o Lionel vinha para a Académica, fiquei satisfeito porque tinha ficado com boa impressão, sobretudo do Boa Vista, na altura do Setúbal, sei que a época foi bastante, bastante conturbada. Tenho ideia de começar bem, marcar um golo na Luz ao Benfica e depois aquela época ser bastante conturbada, e portanto até inclusive na altura que pensei que o próprio Lionel pudesse vir a ser uma opção também para a ponta de lança, até para algumas, né? Aliás, o jogo na Luz acaba depois para resultar com os dois soltos na frente, e já agora aproveitava para que o Lionel nos descrevesse na primeira pessoa esse gol. O que é que passou pela sua cabeça? Se no início da arrancada do Júnior Paraíba, se de facto já tinha em mente fazer aquilo, se foi um lance de inspiração, como é que descreve aquela obra-prima? Bom, assim, é tão rápido o lance que não dá nem para fazer um relato assim muito bem. Mas ali é você ter tranquilidade também, porque você também não tem muito tempo para pensar, ali é no máximo 3 segundos que você tem com a bola no pé. E quando eu vi que eu tinha a oportunidade de sair na cara do gol, eu tinha duas opções: ou tentar ir para cima do central para me isolar, ou tentar o remate dali mesmo. Então eu não tinha opção de dar o passe para outro jogador, porque não tinha nem de passe mais. E quando eu vi, levantei a cabeça um pouquinho, que eu vi que o goleiro estava um pouco adiantado, a gente também tem que arriscar. E eu fui feliz no chute e fiquei muito feliz por ter ajudado a Académica a sair com um resultado positivo. Até porque há pouco falávamos, desculpa Pedro, há pouco falávamos da veia goleadora. Eu não me recordo de há muitos anos a Académica estar numa fase tão adiantada da época, com uma média de 1,9 golos por jogo. Portanto, falta aquele bocadinho para chegarmos à média dos 2 golos por jogo. Nós temos os 17 golos em 9 jogos. Aliás, temos o Diogo Valente, temos o Sugu, temos o Miguel Fidalgo, agora o Lionel também vai fazer a promessa de subir de forma e marcar mais golos. Portanto, isto não vai parar. Não, o Diogo Valente disse que tinha que a melhor época, o melhor número de golos por época tinha sido 5. Já vem, portanto, já vem 60%. Já vai com 3 golos, portanto, está lá perto. Portanto, Lionel também há de ir por esse caminho. Há bocado dizes que quando estavas no Brasil jogavas a médio e só quando chegaste a Portugal que foste para avançado. Onde é que tu te sentes realmente melhor a jogar? Onde é que, mesmo dentro da estrutura da Académica, onde é que achas que consegues render mais? É diferente, acho que No meio campo você tem que estar, tem que ter um poder de, aqui em Portugal, que eu estou dizendo, você tem que ter um poder de defensivo muito forte, porque aqui exige muito dos meias marcar. No Brasil não, o 10 joga mais solto, já não exige muito que ele volta para ajudar na marcação. Então, voltar a adaptar de novo, mas eu tenho que estar trabalhando forte e estar bem fisicamente para estar à disposição do treinador, independente de qual posição ele vai me colocar para jogar. Já que eu falava antes do lance, tu sabia que a Académica tinha sofrido 2-1? Aquele momento foi um momento ruim, porque quando a gente sofreu o gol, a gente estava com menos um em campo, porque eu estava fora e a substituição não teria... não tinha sido feita ainda. E no momento ele estava com muita dor, porque o ombro havia saído do fora do lugar. E no momento eu percebi que havia sofrido o gol quando eu ouvi os gritos, né, dos adeptos do União Leiria. Então foi um momento de dor e tristeza ao mesmo tempo, porque não é fácil, você com um a menos é sempre complicado. Mas pronto, é jogo passado, a gente tem que pensar no Nacional. Aquela entrada do Ruben Brígido, salvo erro. Achas que o amarelo não foi muito brando para a entrada que ele fez sobre ti? Ah, foi um lance muito rápido também, né? Não tive com o corpo para evitar, porque como deve estar rapado, e a gente tem que pensar agora no próximo jogo. E há uma questão que agora me suscitou a observação do Lionel. O Lionel devia estar com tantas dores que até ouviu os gritos dos adeptos de Leiria, que ele quase não existe. Portanto, aquilo, as dores ainda amplificaram o som, de facto, dos adeptos de Leiria. Mas, de facto, esse jogo teve esse lance, e teve aquele lance que já aqui falámos também. O Diogo Valente, na primeira parte. Da expulsão na primeira parte, claramente, que condicionou esse jogo. Lionel, há bocado estávamos aqui a falar de promessas. O Diogo Valente disse que ia marcar mais golos. Qual é a promessa que tu deixas? Trabalho, já disseste, mas tens de ser mais ambicioso, porque como tu viste, o Diogo Valente prometeu mais golos e no jogo a seguir marcou. Com certeza, acho que a gente tem que estar confiante e passar confiança para as pessoas também que estão com a gente, que estão apoiando a equipe. A gente tem que estar sempre com essa confiança, e eu particularmente quero poder estar fazendo gols, poder estar ajudando da melhor maneira possível, e as oportunidades que surgir, com certeza não vou perdoar, não. Então vamos continuar a puxar pelo Lionel. Lionel, qual é que foi o teu máximo de golos numa época? Numa época eu penso que foi 8. Pronto, portanto, ficamos já a saber que este ano Lionel vai passar a barra dos 8 golos, correto? Vamos orar, né? E o Lionel há pouco estava a dizer que a questão ainda do seu lugar no terreno. De facto, a Académica dá duas épocas para cá, desde o tempo de Domingos, que não joga com 10 tipos, não é? Portanto, joga ali com aqueles. Com Miguel Pedro. Pronto, defesa. Isso era mais pelo número da camisola, propriamente mas experimentaram. Chegou a ser experimentado, mas sem grande sucesso, eu acho. E falámos disso, fomos falando até há duas épocas atrás, parecia faltar ali um 10 na Académica, mas o que é certo é que o Domingos, depois da época passada, no Ré Vilas Boas, e este ano Jorge Costa também, acabam por ter um sistema de jogo ali com um duplo pivô, com um pivô e depois com dois médios mais interiores, e depois três homens abertos na frente, no fundo acaba por não contemplar esse 10. Já agora também gostava de perguntar ao Lionel o seguinte. Lionel, não sei se chegou a jogar contra o Jorge Costa como jogador. Não. Mas conhece certamente Jorge Costa, era defesa central, e defesa central muito conhecido pela sua impetuosidade. Já ouvi falar muitas vezes. Claro. Quais são. Esta, no fundo, acaba por ser. Tenho dito isso e continua-me a suscitar, de facto, essa curiosidade. Tendo sido Jorge Costa um defesa, como é que se explica esta veia goleadora? Se de facto existe um trabalho específico nos treinos, na finalização, ou se no fundo acaba por ser um reflexo do trabalho do coletivo que vem ao de cima esta veia goleadora intensa da equipa? Claro, o Mister procura passar para a gente sempre coisas boas, né? E a gente treina, faz todo tipo de treinamento, inclusive treino de finalização. Acho que isso é muito importante para nós. E não treinando só os avançados, mas treino o grupo todo, treino de finalização, porque todos os jogadores podem ter oportunidade de estar fazendo gol. Então, acho que isso é muito importante para o grupo, estar todos ali juntos, treinando na parte defensiva também, e finalização. E isso vai só ajudar a equipe a crescer. acontecer e porque a equipe agora está com, tá com a identidade muito grande, se identificando muito bem, união muito, muito boa ali no balneário. E isso é importante para o grupo, a gente estarmos juntos aí e procurar um ajudar o outro. Olha, uma pergunta que surgiu há pouco quando referiram a questão de ter jogado no Boa Vista e o treinador ser Jaime Pacheco. És o segundo atleta da Académica que já passou pelas mãos do Jaime Pacheco. Uma curiosidade imensa que eu tenho. Ele treinava-vos exatamente a fazer o quê para aquela equipa do Boa Vista ser tão agressiva? Acho que era mais ou menos da maneira que ele jogava, né? Acho que era, pelo que eu fiquei sabendo, era um jogador muito agressivo, um jogador que também sabia jogar bola, porque... É um raçudo. Era muito raçudo, e ele pedia isso, agressividade, para você não tirar o pé, tinha que ser muito agressivo e para disputa da bola para ganhar. E acho que isso também é muito importante para o jogador, para perder, como se diz, esse medo, né? De estar adivinha a bola. O Lionel, quando deixou isso, eu tava dando conversa. A gente conta, acho que na ficou em nono, se não me engano, por aí. E eu não contava, né? E que ia estar nessa situação de hoje. Mas o futebol é isso mesmo, muitas coisas acontecem de um ano para outro. E acho que o Boa Vista foi um grande clube, ainda hoje tem um grande estádio, mas se não cumprir com aquilo que tem que cumprir durante a época, acontecem essas coisas tristes do futebol. Estamos todos expectantes. Uma pergunta que também temos colocado é a questão da tradição da Académica na Taça de Portugal. Isso serve-vos como motivação ou é mais uma forma de pressão que vos atrapalha quando chegam aos jogos da Taça? A Académica foi o primeiro clube a ganhar a Taça de Portugal. Isso serve-vos de motivação ou acaba por vos pressionar um bocadinho quando entram em campo? Não, acho que por eles terem ganhado a primeira competição não é uma pressão. Acho que a gente tem que tirar isso como um incentivo, né, deles ter ganhado a primeira taça. A gente também temos condições de chegar, então só basta a gente procurar trabalhar forte e cada jogo a gente encarar como se fosse uma decisão. E eu tenho certeza que a gente vai fazer de tudo para chegar o mais longe possível nessa taça. É que é da parte dos adeptos da Académica essa ambição não escondida de um dia poder chegar à final da Taça de Portugal novamente, ao Estádio de Jamor, e este ano também a Taça da Liga, uma vez que a final se vai realizar no Estádio Cidade de Coimbra. Portanto, eu penso que isso também funcionará com certeza como um incentivo para vocês. Quer a Taça da Liga, afinal, ser realizada em Coimbra, quer a tal ambição que se ainda não te disseram, digo-te eu aqui e dizem todos os adeptos da Académica, é uma ambição de Coimbra, da cidade, penso eu, voltar a ter a Académica numa final da Taça de Portugal no Jamor. Acho que é um sonho para todos. A gente também temos os nossos objetivos. A gente sabe que temos condições de chegar muito longe nas taças, na Taça da Liga e na Taça de Portugal. E vamos jogo a jogo. Cada jogo a gente tem que encarar, como eu disse anteriormente, como uma decisão. E eu tenho certeza que vamos fazer grandes jogos aí. Essas más imagens que passaram aí pra gente já é passada. Agora vamos procurar trabalhar forte para estar fazendo grandes jogos e saindo sempre com bons resultados. O Jorge Costa, nestes jogos menos conseguidos, enfim, da vossa parte, e principalmente tendo em atenção aquilo que ele disse relativamente a este jogo cesarense, que efetivamente a única coisa boa que ele tinha tirado foi a passagem, ele dá-vos muito na cabeça, ou seja, fala muito convosco e diz que a vossa atitude devia ter sido outra, por exemplo, não sei, ele tem muito essa... Bom, eu acho que o mister ele cobra de acordo com aquilo que o jogador tem a oferecer. Então, se ele está cobrando é porque ele sabe que a gente tem mais para dar. Então a gente tem que procurar fazer aquilo que ele pede. Às vezes as coisas não correm tão bem como a gente pensa, como a gente planeja. Mas o míster está cobrando, ele tem que cobrar mesmo. E a gente tem que estar empenhado para sempre dar o máximo ali e ajudar a equipe e sair sempre com bons resultados. Lélia, mas vocês sentem isso? Vocês também sentem quando, por exemplo, um jogo não é tão bem conseguido da vossa parte? Pá, haverá N motivos, com certeza, não é? Porque também não conseguem manter o mesmo nível exibicional durante a época toda. Mas vocês sentem isso também? Os próprios jogadores sentem quando não estiveram tão bem num jogo e que podiam naturalmente ter dado mais? Ah, tem jogo que eu nem. Tem final de jogo que eu nem durmo. Quando acaba um jogo. Não que é o único. Que eu vi que o jogo. No final do jogo de Leiria. É por isso que eu falo pra vocês que a gente sofre igual os torcedores. Porque tem jogo que acaba que você vê que você não fez uma boa exibição, que às vezes você nem dorme. E eu, particularmente, já fico louco que chega logo o próximo jogo pra eu entrar e pra mudar essa imagem ruim que ficou. Então acho que é isso que nós jogadores pensamos e, é isso, e acho que é assim que tem que ser. A gente buscar sempre fazer grandes exibições, fazer grandes jogos e no final estarmos todos contentes aí com resultados positivos. Este jogo contra o Nacional, o facto de ser em casa, até agora a Académica em casa é sempre a ganhar, os jogos têm corrido mal aí quando vão jogar fora, é a melhor coisa que podia ter acontecido depois deste ciclo menos positivo contra Leiria, Arouca e Cesarense. Com certeza, agora são dois jogos com grande motivação e a gente agora, diante do Nacional, a gente espera fazer um grande jogo aí, esperamos também o apoio da torcida aí para que a gente possa fazer uma grande exibição e no final vamos sair todos felizes, tanto os jogadores, tanto os torcedores. E eu espero que a gente possa colocar em prática aquilo que estamos fazendo durante o treinamento, aquilo que nós sabemos fazer, que é jogar futebol, e com certeza vai ser um grande espetáculo aí na sexta-feira. Até porque nos próximos 4 jogos, 3 são em casa, não é? Nacional, Porto, depois e Sporting e entretanto a deslocação ao campo. Não, em Portimão também vão jogar em casa, eles vão sentir isso. Em Portimão vão jogar em casa. Sim, que o Diogo Mel tem lá os amigos todos aí. E não só, e vai muita gente de Coimbra também ver. Sim, já ouvi dizer que sim, está a ser preparado em grande. E deixa-me aproveitar também enfim, relativamente ao próximo jogo com o Nacional, só para deixar aqui uma nota, é que os bilhetes para o jogo já estão à venda na Mancha Negra, 4€. Portanto, não há desculpas para quem não queira ir ao jogo. 4€. No dia do jogo vão ser vendidos a 5€. Portanto, há que comprar, quem quer ir, há que comprar com alguma antecipação. Porque esta equipa merece, mesmo tendo em conta, enfim, que uma ou outra exibição menos conseguida, eu acho que esta equipa merece que os adeptos estejam com ela na próxima sexta-feira, porque será importante também para entender que os adeptos estão connosco e vão dotar-se dos jogadores que eles precisam, nos torcidos que vai dar resposta, uma resposta vai olhar. E por aquilo que entretanto já temos falado aqui, estou perfeitamente convencido que eles vão dar uma resposta muito positiva na próxima sexta-feira. Lena, há bocado falávamos ainda na Taça da Liga e na Taça de Portugal, disseste que existem objetivos já. Quais são esses objetivos? Chegar o mais possível, é sempre, mas a nível real, qual é o objetivo? Final, vitória? Bom, acho que é igual você falou aí mesmo, eu penso como o grupo pensa, jogo a jogo, a gente vai procurar fazer grandes jogos, vamos procurar chegar o mais longe possível. Então a gente temos que pensar no próximo adversário e agora esquecer um pouco, porque agora temos o jogo do campeonato e vamos focar no campeonato agora, porque é uma competição importantíssima para nós também. Mas só faltam 4 jogos para chegar à final da taça. temos que pensar desta forma também. Olha, e como é hábito no prognóstico, antes de terminarmos, vamos analisar os pontos positivos e negativos da semana. É a altura do bungee jumping e a bola está agora do vosso lado, Rui Mário e Miguel Fonseca. Posso começar eu? Esta semana estou muito parco, fiquei muito parco de ideias e de inspiração. Portanto, os pontos positivos da semana: a vitória e a confirmação no primeiro lugar dos iniciados, o prosseguimento da veia goleadora da equipa, portanto 17 golos em 9 jogos. E já agora uma nota para o golão do Bischoff. De facto, falámos aqui tanto do Bischoff ao longo deste ano em que ele tem estado ao serviço da Académica, intercalado por aquele empréstimo ao Aves. Quando ele veio, por acaso, foi um dos jogadores que eu pensei que iria pegar destaque na Académica, porque de facto tinha boas referências dele, e espero que de facto este golo de belíssimo efeito tenha sido a mola libertadora e que de facto os ensinamentos que eu li hoje, que ele se inspirou no Diego, quando jogava no Werder Bremen, e portanto esperemos que de facto este golo seja o catapultar do Bischoff para um nível que o levou a pré-convocado à seleção nacional. Aspectos negativos da semana: alguma orfandade que a equipa da Académica manifesta relativamente ao Sobu. Continuo a dizer isso ao longo das últimas épocas, e esperemos que chegue ao final da época e que o Lionel me desminta. Ao longo das últimas épocas, a Académica viveu muito à custa da inspiração de Sobu. Eu digo isso, tenho dito aqui N vezes no programa: quando o Sobu está bem, a equipa está bem; quando o Sobu está menos bem ou não está, a equipa normalmente não está tão bem. Depois, aspectos negativos: o facto da exibição claramente pouco conseguida em Cesar, e penso que representou uma oportunidade perdida, sobretudo para Luís Nunes e para Pá Pessoa. Fui ouvindo de facto os comentários à exibição de Luís Nunes, que terá sido francamente negativa, e de Pá Pessoa, que também penso que nestes dois jogos mostrou o porquê de, ou não mostrou o porquê de, seguir a primeira opção para substituir o Nuno Coelho. Um outro aspecto negativo também é o facto da Académica nestes nove jogos apenas num deles não ter sofrido golos, com a Naval em casa. E finalmente também uma nota negativa, que esperemos que seja que não volte aqui a este pódio, para a derrota, diria, humilhante do futsal, frente a uma equipa que a semana passada tinha sido goleada por 6-1, e que de facto esperemos seja um mero acidente de percurso. Já não vai, se ele nos está a ouvir, que eu sei que ele ouve-nos o nosso programa, o senhor Carlos Clemente já não vai conseguir cumprir o seu objetivo de chegar ao final da época só com vitórias, como ele me disse. Eu de facto acho que esta equipa teria obrigação disso, mas eu quero crer que este foi um mero acidente de percurso, e que o futsal não voltará seguramente a este meu elevador negativo, elevador descendente. Da minha parte, um conjunto de situações também em concordância com o Miguel, naturalmente. De aspectos positivos, obviamente a passagem aos 16 avos de final, portanto o resultado final é que acaba por contar, e portanto a Académica passou sem ter que ir às grandes penalidades. O golo à Lionel do Almarie Bischoff, portanto foi um excelente golo, sem dúvida. A vitória dos iniciados, e portanto, e a carreira, a excelente carreira que os iniciados estão a fazer. E uma nota muito positiva que eu queria aqui deixar também, porque tinha falado nela na semana passada, que é o novo site da Associação Académica de Coimbra, Organismo Autónomo de Futebol. É um site moderno, um site bastante proativo, substancialmente melhor que o site anterior. Não será o site perfeito. Duas ou três falhas que eu notei. Para mim, a que eu acho neste momento mais que será mais relevante será a falta de uma loja online. Enfim, segundo o próprio site, enfim, estará também em fase de teste e ultimar este aspecto. Mas agora uma nota muito, muito positiva, uma nota entre o 15 e o 16 para o site. O site está efetivamente muito bem conseguido. A história da Académica está muito bem relatada, as imagens, as fotografias, o som. Portanto, o site está efetivamente muito bom, um site ao nível dos melhores. Portanto, tem essa pecha para mim que eu acho que seria importante para quem não está em Coimbra, para quem está no estrangeiro, poder ter essa possibilidade de aceder a uma loja online. Mas estamos claramente no bom caminho. Portanto, queria deixar esta nota bastante positiva para este site da Académica, para não dizerem que nós aqui só dizemos coisas negativas. Portanto, esta é uma nota muito, muito positiva que eu queria deixar. Relativamente aos aspectos aos aspectos menos desta semana, portanto, a pálida exibição da equipa, a pálida exibição, e de alguma forma aquilo que eu achei, que fomos falando sobre isso, se calhar alguma falta de motivação, pelo menos aquilo que a equipa deixou transparecer para os adeptos foi mais alguma falta de motivação, a tal desmotivação. Isso provavelmente é que tocou mais nas pessoas, isso é que provavelmente levou a que alguns adeptos falassem com os jogadores ou com o treinador para saber o que é que se passava, porque é que, vamos lá, se calhar também de alguma forma para agitar um bocadinho as consciências. A goleada do futsal, portanto, eu estou aqui como o Miguel, claramente, eu não sou um expert em futsal, agora começo a ser aqui com o Miguel sempre a falar em futsal, mas claramente estou também convencido que será a única vez que eu vou falar no futsal aqui no aspecto negativo. Portanto, isto foi Enfim, foi um jogo menos conseguido e que claramente o futsal tem equipa. Falámos também sobre isso na semana passada, que o futsal da Académica tem uma equipa para fazer um campeonato para subir sem qualquer tipo de problema. Muito bem. Ficam aqui as despedidas de prognósticos. O nosso obrigado ao Lionel pela sua presença. Prognósticos volta na próxima segunda-feira com mais desporto da Académica e do Organismo Autónomo de Futebol e com mais uma entrevista a um elemento da equipa da Briosa. Até lá, não se esqueçam que há mais um relato na sexta-feira à noite, pelas 8:15, quando a Académica receber o Nacional da Madeira em jogo a contar para a 8ª jornada da Liga Zone Sagres. Sendo assim, ficam as despedidas. Boa noite. E até para a semana. Esta semana convém avisar que ainda não há o outro programa de Esporta RUC, que se chama Pé de Atleta, por causa da transmissão do relato do jogo da Académica com o Nacional, mas para a semana já o teremos em direto a partir das 9.